99 12 23 45. Vai começar na boca do fogão. Vamos esquentar água pro chimarrão. Toda segunda e quinta no estúdio CT, em boca do fogão. Para participar é muito fácil. Compre o seu gás da Estaval Gás Ultragás pelo fone 3312 1127 ou WhatsApp 981 13 1212 e concorra. Veículo Carro 322, Rádio CPS Araju, AM540, 10 kW, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil. A Via é uma das geladeiras mais tradicionais do Rio Grande do Sul, sendo uma das primeiras do estado. Oferece as melhores opções de erva mate para chimarrão, tererê e uma linha completa de compostos com a adição de chá, que proporciona um sabor especial e diferenciado para o seu mate. Encontre os produtos Via no mercado mais próximo ou acesse loja.via.com.br e encontre online. Erva mate Via, a tradição da melhor companhia. Imunoasma. Imunoterapia no tratamento e prevenção da asma. Rinite, sinusite e resfriados frequentes. Clínica Doutor Ernesto Ferreira. Especialização na Inglaterra e Rio de Janeiro. Atende Porto Alegre e Santo Ângelo. CRM 5803. Fone 55-3312-2345. E WhatsApp 9-9912-2345. Você já conhece os novos serviços da agricultura de precisão Cevale? Uma atividade que tem como objetivo aperfeiçoar o uso dos insumos agrícolas dentro da propriedade, tornando sua lavoura mais produtiva e sustentável financeiramente. Procure seu consultor agronômico na Cevale e saiba mais sobre como obter melhores resultados com serviços mapeamento de nematóides, mapeamento de compactação de solo através das zonas de manejo. Na rede de farmácias São João, as ofertas de inverno são imperdíveis. Pique sabonete Nivea, com 6 unidades, por R$10,99, levando 3 embalagens promocionais. Fralda Rede, tripla proteção, mega. Leve 2 pacotes por apenas R$29,90 cada. Pique Miele Gold, com shampoo e condicionador, por apenas R$10,90 cada embalagem promocional. Ofertas de inverno, na rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Supermercado Macena, o amigo número 1 da dona de casa, anuncia a próxima atração. Comando Geral, segunda edição. Ótica de Minas e a hora certa, 18:06. Comece agora. Comando Geral, segunda edição. As principais notícias do dia, no fim de tarde. Fabiane Oliveira. Olá, ótimo final de tarde para você que se liga aqui na CPE. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Nós vamos até às 18h.